maybe not. É tanta briga de rua, chegando em casa com zóio roxo. Soco na cara, as pancadas na nuca. O nega aguento, quanto aguentei foi muita treta. Nos deixa da vida e da luta, porque continuo. Os bacos, suporto como Tupac, eu não quero morrer. Notoriedade, rivalidade, eu quero longe. Olha o que trouxe, tomaram doce na cara dura. Rabo de saia, sedução que mata, princesa é bruxa. Tomou nocaute do perfume, o retoque da maquiagem. O beijo selvagem, o toque da pele e do esmalte. A consequência é grave, talaricagem, trairagem. Onde esconde a verdade, ambas as partes pegue. A luz a quem enxerga, sabe, salvou. Uma tragédia inevitável, oh, que não tem como esquecer. O corpo padece, a carne apodrece. Memórias boas que fica agora é da terra e dela é de novo. Salve borracha, aquele salve. Meu irmão Zé, onde estiver aqui sim, deixou saudades. Que sabotagem vencer, não se deixou abater. Inspiração pros irmãos, imortalidade. Que espécie cobana, brisa se pode atacar. Sempre babando na caça, cuidado com os fraga. Vem comigo, que eu te digo, que eu te digo. Mas sem revólver resolve nada de tiras e tiros. Balas e mortes, tomou capote da sorte. O rola o míssil, é quem saiu no preju. Me diz, hate ou quem não quer, quem aperta uns dois. Menino é menino, mulher é mulher. Hey, mané, eu não sou aqui o nego. Salve, salvou pelo povo, não quero ser esquecido. Quem foi? Salvou, por amor ou por nocaute, mais um lutador. Quem foi? Salvou, na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Temo morrer sem poder, criar meus filhos. Posso até mesmo tentar não ser omisso. A chance que tive na vida de ser bandido são tantas que nem vou contar. Como foi isso? Difícil é poder contar. Ter um amigo, amizades estragam. Tristezas que não se apagam, lágrimas, choro escorrem por vidas sofridas.